A única falha, o único pecado que exclui, em definitivo, da comunhão eucarística, que é o casamento, o recasamento de cristãos divorciados. E eu acho que é demasiado brutal. Eu sei que há compreensão, que não é uma exclusão da comunidade, mas de qualquer maneira há um sentimento de passarem a ser cristãos de segunda, não poderem estar plenamente na comunhão eucarística. A doutrina há uma doutrina universal, há uma doutrina que está plasmada no direito canónico que é demasiado inflexível e que não atende às situações concretas e às caminhadas de vida das pessoas. O Jean de Limon, neste livro, Aquilo em que eu acredito, conta a história de um tio que partiu para a guerra de 1914 recém-casado e, quando regressou, não encontrou a mulher. Depois, acabou por se casar com uma viúva de guerra que tinha duas filhas, de quem foi sempre um pai exemplar e foram um casal exemplar. Ora, esta união nunca pôde ser reconhecida como sacramento do amor de Deus. Porquê? Não haverá aqui algum excesso? Eu interrogo-me, sobretudo, de situações, porque as situações não são idênticas das vítimas de violência sistemática, já que aqui tivemos testemunhos hoje e recorrentes. São estas pessoas condenadas para futuro, caso se divorciem, a uma solidão conjugal para sempre, se querem manter-se como participantes da comunhão eucarística. Nestas como noutras questões éticas, eu acho que uma coisa é a doutrina, uma coisa é é a totalidade do Evangelho, que é exigente, que é muito exigente. Mas também acho que aquilo que o Evangelho nos desafia é um caminho. E é um caminho onde podem ocorrer falhas. E é um caminho onde podem ocorrer desastres. Mesmo que nós não os queiramos. E eu, portanto, sinto que deverá haver aqui. E eu não estou aqui a dizer que é passar de um plano de grande exigência a um plano de absoluta tolerância. Eu acho que aquilo, a proposta e o desafio que é feito às comunidades cristãs é também um desafio de exigência, mas é um desafio de exigência que tem em conta as pessoas concretas, que não são anónimos, que têm histórias de vida e as situações são muito diferentes umas das outras. E, portanto, não podem ser julgadas por uma doutrina universal que se aplica a todas as situações indiscriminadamente. Entendo também que, na maior parte das comunidades cristãs, persiste ainda algo que dizia há pouco, que é uma doutrina idealizada sobre a família, construída e transmitida por celibatários, em que há muitas vezes uma idealização, quase uma idealização que eu nem sei se tem muito de evangélico, mas tem a ver com valores sociais da Sagrada Família, quando estrutura, célula básica da sociedade. E eu acho que há depois pouca atenção a uma outra passagem do Evangelho, que é quem são a minha irmã, a minha mãe e os meus irmãos, onde estão. E o Evangelho não é unívoco. O Evangelho cria-nos sempre um campo de raciocínio ético, de questionamento, que vai sempre para além de nós e não nos dá a linha. Eu acho que o Evangelho não nos dá, em definitivo, não é assim, mas coloca-nos sempre novas questões e desafios para um caminho que nunca estará terminado. Eu também sei que isto é difícil, sobretudo em grandes comunidades paroquiais, que são muitas vezes centros de administração de sacramentos e em que muitas vezes somos anónimos, não somos pessoas com rosto e nome. Porque eu acho que se houvesse verdadeira a vida comunitária, cada um tivesse gosto e nome, provavelmente muitas situações poderiam de separação e divórcio poderiam ser precavidas e aquelas que ocorressem seriam entendidas a partir das situações das pessoas e não a partir de um juízo abstrato. Também me interrogo porque é que, em relação à frase do Evangelho, não separa o homem que Deus uniu, há uma interpretação tão literal e inequívoca. Como é que nós não podemos interpretar aí também como um ideal que nos é proposto, mas que eventualmente pode não ser alcançado e o desastre pode acontecer, mesmo contra a vontade das pessoas? Eu acho que não se faz o mesmo em relação a outras passagens evangélicas, como, por exemplo, como é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu acho que para estas estabelece-se uma maior gradação. Para as que têm a ver com a moral familiar, há um rigor que eu não sei se não é desajustado. Eu só terminava dizendo que, mesmo que quando há situações de separação e de divórcio, e depois dão origem a recasamentos, em que há falhas objetivas e graves, em que há interferências terceiras, relações afetivas, se mesmo nessas situações a Igreja Católica não poderá ter, não tem a sabedoria de prever percursos penitenciais que permitam à pessoa, de alguma maneira, ser objeto de perdão e de lavagem interior, de reintegração plena a prazo na vida da comunidade. Não, eu, reparem, não estou aqui a dizer, não é desculpar, mas é uma coisa. Há uma tradição de recursos penitenciais em que uma pessoa vai fazendo a sua conversão interior até poder ser aceito de novo na comunhão entre todos. E eu não sei se esta pedagogia não se devia desenvolver mais cedo. Thank you.